Vamos iniciar agora nossos comentários aos famosos poemas de Lao Tse do Tao Te Ching. Estes comentários não vão ser propriamente comentários eruditos. Não vamos buscar a penetração mais profunda no pensamento de Lao Tse, mas vamos procurar interpretar as suas intencionalidades, já que ele falou através de uma língua que usa meios semânticos e sintáxicos distintos dos nossos ou das nossas línguas do Ocidente para apontar, significar as suas mais longínquas intencionalidades. Propriamente, não temos à mão nenhum comentário. E não fizemos questão de tê-lo. Temos, sim, apenas três traduções. Duas inglesas, consideradas famosas, e uma espanhola, também considerada famosa. Fundado nessas traduções, fizemos a nossa. Dispomos do texto chinês, mas como é uma língua para nós desconhecida, nada podemos fazer com esse texto. Contudo, temos nos dedicado ultimamente a estudar esta língua por nós mesmos, a fim de poder melhor entender no pensamento de Lao Tse. O Lao Tse, como diz o chinês. E cremos ter conseguido alguma coisa. Alguma coisa que, apresentada para estudiosos chineses, julgaram-na de certo valor. Mas sobre estes assuntos não vamos falar agora nestes comentários. Eles acompanharão estes comentários em apêndices especiais na obra que pretendemos publicar em torno deste poema de Lao Tse. Portanto, nós vamos agora apenas ler e comentar dentro desta precária disponibilidade de material que temos. Vamos procurar entender, tanto quanto nos for possível, este pensamento que, sobre o qual pairam muitas controvérsias. Vejamos o primeiro verso. Aliás, temos que dizer o seguinte: a totalidade são 81 versos, cuja soma dá o 9. A presença do 8 e do 1 pode ser uma mera coincidência, mas na simbólica, inclusive na simbólica dos chineses, significava a unidade suprema do perfeito, do sábio, alcançada através de uma verdadeira ressurreição, de um renascimento do homem depois de cumprido o seu caminho. Primeiro poema, nós temos que chamar a atenção a uma palavra importante que é em torno da qual gira toda esta obra, que é a palavra Tao. Tao Te Ching significa tem sido traduzido pelo livro do Caminho, porque, ou melhor diríamos então, pelo livro do Tao. Tao é uma palavra cujo estudo nós fazemos à parte, num apêndice que acompanha este primeiro capítulo. Nós o traduzimos pelo termo caminho, mas caminho não é um termo que nos satisfaça. Depois de estudarmos todas as proposituras apresentadas pelos tradutores europeus que nós conhecemos na tradução deste termo, que quase todos preferem mesmo a palavra caminho, nós julgamos que este termo tem a mesma significabilidade que tinha o termo logos para os iniciados nos mistérios e nas ordens iniciáticas gregas. Tal não é só, é um caminho, porque é por onde se chega, por onde se vai, para alcançar o mais elevado, o eterno. Tal é o logos, tal é o que liga logos, deste radical log, lec, lic, de onde dá todas essas combinações que conhecemos, logos, lógica, coligir, um ligue, lexão, lexio no latim, de lec, intelecto, de lect, também, e outras que temos chamado a atenção. Tal é esta ligação, este logos que liga. Como há um tal que liga, que conexiona as coisas umas com as outras, há um tal que é o último final, que é ao que todas as coisas estão conexionadas, ou ao que todas as coisas são dependentes. Há um tal que é o primeiro, que é o primeiro logos, fonte, origem de tudo mais, lei, regra, império de todas as coisas, e o tal, as leis, os caminhos, os princípios, as regras que ligam os dependentes dos subordinados para os subordinantes e assim sucessivamente. E Lao Tse faz questão, Lao Tse, vamos pronunciar como se costuma pronunciar nos nossos países. Lao Tse costuma fazer a distinção entre esses dois tal. E nós fazemos a distinção gráfica pondo um em maiúscula e o outro em minúscula. De forma que, por exemplo, no primeiro verso dele, onde ele diz, tal, o tal, que seria dizer o caminho, que é o caminho, ele faz uma distinção entre ambos, embora graficamente nos textos chineses tenha se conservado o mesmo ideograma. De maneira mais se sente que, porque o primeiro verso diz o caminho que é o caminho, não é o caminho comum. Tal, o tal, fei, yang, tal. O tal, que é o caminho, que é o caminho, não é o caminho comum. Nós pretendíamos, no início, não traduzir o termo tal, conservá-lo sempre em chinês, como tal. Seria, talvez, melhor. E talvez, na edição definitiva desta obra, assim procedamos. Mas agora, aqui na tradução que nós vamos dar, Nós o estamos sempre traduzindo por caminho, mas neste sentido, que nós preferimos dar o de logos, em grego. Então, vamos então penetrar no primeiro verso. Primeiro leremos todo o primeiro poema e depois passaremos a comentá-lo. O primeiro poema diz: o caminho, que é o caminho, não é o caminho comum. O nome, que é o nome, não é o nome comum. O não nominável é a essência do universal. O nominável é a natureza do individual. Contudo, o desapaixonado, verá isto claro, confusamente o verá o apaixonado. Estas duas categorias são uma, mas se fenomenalizam opostas. Elas são o abismo profundo, o abismo dos abismos, a porta do supremo mistério. Este é o primeiro verso. Vamos agora comentá-lo. O caminho que é o caminho, é o caminho para o tal que é o tal, tanto o tal que é o tal da nossa experiência, para o tal eterno, para o tal que é o primeiro logos, não é o caminho comum, quer dizer, não é o logos comum, não é a definição comum, ou então, melhor dizer, o logos, que é o logos, não é o logos comum. É o logos que nos indicaria qual é o logos, não é o logos que nós comumente, pela nossa inteligência, podemos realizar. Este não é o eterno tal, não é o eterno logos. O nome, que é o nome, não é um nome comum. O que quer dizer, o que se pode nomear, o que nós, o nome que nós damos ao nome, a palavra ao verbo, ou logos ainda, não é esse nome comum, não é essa definição comum. O não nominável, que é precisamente o logos primeiro, que é o não nominável, que é aquele o tal eterno e sem nome, porque não tem um nome, não podemos dar um nome porque os nomes que lhe dermos serão os nossos nomes, é a essência do universo. O melhor seria dizer, é o princípio do universo, do universal. Mas aqui, a expressão que ele usa de universal é o universo. É o universo. Porque é o céu e a terra. Ele usa esses dois símbolos, o céu e a terra, para indicar o mais alto, o mais purificado, o mais elevado e o menos elevado. Simbólica que nós encontramos em todos os povos, para indicar a totalidade, o céu e a terra. Nada disto há sobre o céu e a terra, ou nada disto há entre o céu e a terra. Nada disto há no céu e na terra, né? Como nós encontramos no expressar dos diversos povos. O nominável é a natureza do individual. aquilo que se pode nomear, que se pode descrever, que se pode indicar, é precisamente a natureza, aquilo que constitui o princípio ser das coisas da nossa experiência, que são precisamente as coisas singulares, as coisas que nós captamos nas nossas experiências. Contudo, o desapaixonado verá isto claro. Desapaixonado quer dizer aquele que já venceu as suas paixões. Quer dizer, aquele que tem a mente clara, aquele que já ergueu a sua mente ao pensamento superior. Este desapaixonado, este que já perdeu as paixões, que já se libertou das paixões, verá isto claro, compreenderá isto com a sua clareza, entenderá isto com a sua clareza. E o apaixonado verá, precisamente, aquele que ainda é dominado pelas paixões, aquele que o intelecto inferior ainda domina, verá tudo isso confusamente. Quer dizer, o primeiro pode entrar na essência íntima, mas o outro ficará apenas nos aspectos exteriores. O desapaixonado poderá entrar pelo eidético, erguer-se através de uma escala eidética, enquanto que o apaixonado ficará olhando os aspectos exteriores, meramente fenomênicos das coisas, a acidência das coisas. Estas duas categorias, contudo, esses dois modos das coisas fluírem para nós, uma para o desapaixonado e outra para o apaixonado, uma para o que já atingiu o seu intelecto, a parte superior, e a outra que é a captável por aquele que está ainda dominado pelo intelecto inferior. Estas duas maneiras de se apresentar, esses dois aspectos do tal, do caminho, no fundo têm uma mesma origem, são o mesmo, mas eles se fenomenalizam, isto é, eles se apresentam para a captação desse cognoscente de modo dual, o oposto, segundo a capacidade de conhecer desse cognoscente, segundo o grau de conhecimento desse cognoscente. Desta maneira, então, ela se apresenta fenomenicamente, quer dizer, ela se apresenta nas suas aparências, nas suas exteriorizações, de modo oposto, quando na realidade é um só. E prossegue. Elas são um abismo profundo, quer dizer, ele diz, elas são o inaprofundável. Elas indicam, apontam o que é oculto e distante para o qual a inteligência humana tem que penetrar. É o abismo dos abismos. É o inaprofundável do inaprofundável. É o que permanece oculto, para o qual há necessidade da iniciação intelectual. Mas também é a porta do supremo mistério. É a porta de toda a essência, eta de todo o espiritual. O qual será também a imortalidade, será a eternidade. Deste modo, ele indica que o universal e o individual procedem da mesma origem, do mesmo princípio. O universal nós vamos captar pelos aspectos, pelo que ele tem de repetível ou o que há de imitável por outros, enquanto que o individual será captado pelo que há de repetível e de inimitável por cada coisa. E este abismo profundo que é a sua origem, é a porta do supremo mistério, mas é também a meta, porque aqui a indicação desta porta, desta abertura, é também simultaneamente a entrada neste mistério. Portanto, esta porta do mistério, ela não só abre, como desvenda o supremo mistério. Este símbolo da porta o encontramos em todas as religiões, sobretudo o encontrávamos muito usada nas concepções egípcias. Comentamos assim o primeiro verso de Lao Tse. Vamos começar agora a examinar o segundo poema. Vamos ler o primeiro. A consciência humana do belo distingue o belo do feio. A consciência humana do bem, ser e não ser, são apenas existência diferenciada. Possível e impossível são apenas um mundo sensual diferenciado. Superior e inferior são apenas organismo diferenciado. Som e timbre são apenas tom diferenciado. Antes e depois são apenas continuidade diferenciada. Portanto, o perfeito elucida sem conceito, legisla sem palavra, sem impulso, cria sem nada, concebe sem alvo, realiza sem se tornar autor. Em suma, o desconhecido faz a força. Bem, vamos agora comentar. A consciência humana do belo distingue o belo do feio. A consciência humana do bem distingue o bem do mal. Ora, só se pode distinguir o belo do feio, só se poderia distinguir o bem do mal, quando se tem consciência de que se captou o feio, ou se pode distinguir a diferença entre o bem e o mal. Quer dizer, há necessidade para que a consciência humana distinguisse um de outro pela prática de atos distintos. Ora, todo fenômeno, quer ele dizer, se dá com o seu oposto. Todo fenômeno se dando com o seu oposto, a consciência é relativa. Nós só podemos falar do belo em face do feio. Nós só poderíamos falar do bem em face do mal. Contudo, na especulação ocidental, nós vemos que poderíamos conceber o belo, mas a concepção do belo, exigiria sempre a maneira oposta de ser bela, enquanto que a concepção do bem, nós poderíamos admitir a sua presença sem a presença do mal, mas só poderíamos chegar à conclusão do bem com a ideia do mal. O que ele quer dizer é a consciência humana do belo e a consciência humana do bem é que vai distinguir o belo do feio, é que vai distinguir o bem do mal. Quer dizer, sem essa distinção, a consciência humana não poderia existir nem do belo, nem do bem. Se nós, por exemplo, admitíssemos o ser supremo, como se pode admitir na concepção, digamos, cristã, seria belo e seria o bem, sem necessidade do feio, do bruto, nem do mal. Não implica, o belo não se afirma pelo feio, nem o bem se afirma pelo mal. O belo não é o belo do feio, nem o bem é o bem do mal. Não são correlativos mútuos. Mas o feio não pode ser entendido sem o belo. Nem o mal poderia ser entendido sem o bem. Então, consequentemente, nós poderíamos entender uma quebra do belo ou uma do bem, e esta quebra do belo ou esta quebra do bem seria o feio e seria o mal. Quer dizer, uma deficiência do belo seria o feio, uma deficiência do bem seria o mal, como aliás é concebido. Mas o belo podia se afirmar de per si sem necessidade do feio e o bem também. Mas nós, a consciência humana, não pode, não alcança a não ser quando distingue o bem do mal. Só quando distingue o bem do mal é que ela toma consciência do bem e a consciência do mal. É isso que ele quer dizer e está perfeitamente de acordo com o pensamento também ocidental. Ser e não ser são apenas existência diferenciada. Ora, não se pode interpretar, nem se deve, como alguns, já lemos algumas partes, que Lao Tseu afirmasse que ser e nada são apenas existência diferenciada. Não, porque o não ser de que ele fala aqui é o não ser do que a existencializou de determinado modo, mas é alguma coisa que já há, que tem a possibilidade de existencializar-se diferentemente. Fora que ser e não ser são apenas existência diferenciada. Quer dizer, do não ser gera-se o ser. O ser produz o não ser disto ou daquilo, e termina por retornar ao não ser, como o que não é pode vir a ser. Em suma, ele aqui quer tratar do devir. Possível e impossível são apenas um mundo sensual diferenciado. Sim, porque possível e impossível, o que pode ser e o que pode não ser, nós alcançamos de acordo com o nosso conhecimento. Porque muita coisa, muito que nós julgamos impossível, é apenas aquilo que nós julgamos dentro dos nossos meios cognoscitivos, né, inatingível ou inalcançável, salvo aquele impossível que fosse um impossível absoluto, que é aquele de contradição formal intrínseca. Esse não seria apenas o mundo sensual, ou o mundo sensitivo, ou o mundo cognoscitivo diferenciado. Também a ideia de possível, como a ideia de impossível, uma implica a outra. Nós chegamos à ideia de impossível pela ideia de possível. Nós chegamos à ideia de possível porque há coisas, para afirmar que há coisas possíveis, é porque podemos pensar em coisas impossíveis. O que ele quer mostrar é que, aí então vem os outros versos, superior e inferior são apenas organismo diferenciado. Som e timbre são apenas tom diferenciado. É tudo que se segue antes e depois, etc. Daí então ele vai dizer, tirar esta conclusão. O sábio, perfeito, que é aquele que alcança a perfeição, é aquele que atinge a iniciação suprema, este vai elucidar sem conceitos. Este não necessita de conceitos para elucidar. Diz que o sábio vai, por exemplo, atuar, vai realizar as suas ações sem necessidade de propriamente de atuar, de pôr em ação. Ele atua sem que ele necessite atuar. Ele legisla sem necessidade das palavras, sem necessidade de falar. Seus gestos, suas atitudes, suas leis decorrem necessariamente da própria análise deste perfeito, que é, este perfeito é o taus, é o tal realizado, o tal que nós podemos alcançar pelo homem. Age sem impulso, ele não necessita de um ímpeto para atuar, porque ele atua sem atuar. Ele cria sem nada, ele não necessita de alguma coisa para fazer, porque ele já dá a criação, ele já dá a ideia, ele estimula, ele concebe sem necessitar tender para atingir alguma coisa, porque o seu próprio saber já marca o seu alvo, já marca a sua meta. Ele não necessita de uma meta para alcançar, porque a própria lei já tem em si própria a sua própria meta. Realiza sem se tornar autor. Quer dizer, ele não permanece autor, ele não faz, ele não põe na ação de fazer a coisa. Ele cumpre a sua missão sem que propriamente ele precise fazer a coisa, porque a sua ciência, o seu saber é suficiente para orientar os outros para que façam e realizem o que devem fazer. E, em suma, esse desconhecido realiza a força. Quer dizer que a sua lei é tão perfeita que nada pode desviá-la, é indesviável. Ela pode não ser cumprida. Pode outros se afastarem da lei do perfeito, que o perfeito estabelece. Mas o que se afasta errará, mas não modificará a verdade daquela força. É difícil entender bem os termos o sentido mais profundo deste último verso deste Lao Tse. Agora, nós nos apenas faremos alguns comentários oportunos, segundo as informações que estamos procurando obter. Terceiro poema de Lao Tse. O excesso de autoridade é a fonte do espírito de luta. O excesso de estima dos objetos raros é a fonte do espírito criminoso. O excesso de exposição dos objetos cobiçados é a fonte do espírito de rancor. Perfeito, o sábio, perfeito. Governa o coração livre, o espírito vasto, a paixão débil, o caráter forte, torna o povo desconhecedor e não desejoso, subjuga os sapientes, evita de agir, e o organismo social funciona. Bem, esta Esse é um dos poemas de Iracema que tem provocado muitas discussões em torno dele. Na época de Laodiceu, os cargos públicos, aliás, antes mesmo de Laodiceu, os cargos públicos não ofereciam propriamente proveitos, porque eles eram postos de sacrifício, chamamos a atenção, de maneira que não podiam ser ambicionados por aqueles que gostariam de fazer carreira política, porque não havia propriamente carreira política. De forma que o espírito cobiçoso não era estimulado na política. E o bem público era muito melhor atendido do que depois, quando a política passa a ser rendosa, como sempre acontece em todos os povos. Bem, então ele chamava a Lao Tseu, se verifica em toda a sua obra, que ele é um tremendo adversário de toda a centralização do Kratos. Ele é contra toda a crateria, ele é contra todo o poder público, ele é uma espécie de libertário chinês, defensor de ideias de ponto a serem eles capazes de dirigirem a si mesmos, porque os povos são os que melhor conhecem os suas próprias necessidades e que podem por si mesmos erguer-se para resolver os seus maiores problemas. Ele sempre pensou assim e ele dá a entender o seguinte. Primeiro verso. O excesso de autoridade é a fonte do espírito de luta. Ele indica que não se deve exaltar aos homens que atingem os altos postos e que não se deve dar tantas honras, tanto valor à posição que eles ocupam, para que não atraia para os altos postos aqueles elementos que desejam uma compensação para suas deficiências psicológicas. Isto é claro, que não se deve exaltar esse talento, porque fatalmente eles vão criar a luta pela ocupação destes postos e quem vai sofrer as consequências desta luta é o próprio povo. E também o excesso de autoridade que eles tiverem nestes postos, não só os levará a desejá-los cada vez mais, mas como a servir-se dessa autoridade depois para atender os interesses de grupo, interesses daqueles que os apoiarem nessa luta contra os interesses gerais da população. Diz ele que a autoridade é a fonte de, se nós estimamos as coisas caras, se nós achamos que os objetos que são raros e que por isso tornam-se caros, terminaremos por desenvolver o espírito criminoso no povo. Enquanto que se o povo não estimar o que é caro, o que é custoso, então também não roubará, não pretenderá a obter esses objetos porque eles não são elevados. De forma que não se deve no excesso de exposição dos objetos cobiçados, quer dizer, não se deve criar meios para excitar o povo, porque vamos criar as fontes do espírito de rancor, de tudo aquilo que vem perturbar a própria vida social. O perfeito, aquele que tem a verdadeira ação do sábio, que sabe agir, que é o sábio, que pensa, que é aquele que vai ser o mestre, o orientador de uma sociedade dessa espécie, tem que governar o coração livre, quer dizer, tem que esvaziar o seu coração de desejos, tem que ser rico de coração, tem que estar livre das paixões. Quer dizer, a paixão deve ser débil, fraca, tão fraca que não possa lhe perturbar. O seu caráter tem que ser forte. É necessário que ele tenha uma máxima energia. E então vai tornar que o povo torne o povo desconhecedor e não desejoso. Aqui alguns interpretam como que o povo não deve ter judicialização nenhuma, deve permanecer na ignorância, mas aqui quer dizer desconhecedor daquilo que pode perturbar o povo, daquilo que pode despertar as paixões. Subjugar os sapientes por perturbadores. Tem que evitar de agir, tem que ir para a tranquilidade da não atividade, porque o estado da não atividade ele funciona melhor. Quanto menor for a intervenção do Estado nas coisas da vida social, deixar que a sociedade mesmo se realize, então ela vai, o organismo social vai funcionar. Aí então o organismo vai funcionar porque vai fazer aquilo que necessita, aquilo que é justo para ele, aquilo que é necessário para ele. Esta é a lição do terceiro poema de Lao Tseu, que o povo, ficando desconhecedor de tudo aquilo que provoca os desejos e a cobiça e a concupiscência, e somente para levado para as coisas superiores, e os sapientes, que são homens que às vezes são perigosos, porque embora saibam, não se... Estes sapientes que não são dominados pelo espírito superior, porque a ciência não é ainda a suprema sabedoria, a ciência não indica ainda a suprema virtude, porque o sábio pode não ser um homem virtuoso, como nós sabemos, esses sapientes subjugados, dominados, isto é, e que se aproveitem dos seus conhecimentos para dominarem os outros, então poderão... deste modo poderá o perfeito dirigir a sociedade de modo que ela funcione pelas suas próprias forças, seguindo os seus próprios recursos, experimentando as suas próprias possibilidades e desenvolvendo-se assim conforme ela pode desenvolver-se. Terminamos assim o terceiro poema. Vamos passar agora para o quarto poema de Lao Tse. O caminho é abstrato, mas a sua força efetiva é inexaurível. Inaprofundável é ele, a fonte organizadora de todos os seres do mundo concreto. Ele mitiga o rigor, desenreda o complexo, harmoniza o estrépito, coordena os átomos. Ó luz eterna, quem poderia preceder-lhe? De quem poderia ser filho o Ser Supremo? Agora temos aqui um pensamento genuinamente teológico de Lao Tseu. O caminho tal é abstrato, quer dizer, é simples, é completamente esvaziado de toda e qualquer, é afastado de toda e qualquer mistura. Ele é de uma simplicidade absoluta. A sua força efetiva é inexaurível. É um ato puro na sua plenitude de ser. Inaprofundável é ele, a fonte organizadora de todos os seres do mundo concreto, de todos os seres do mundo. Ele mitiga, ou melhor, podemos também traduzir, ele destrói o rigor. Desenreda o complexo, quer dizer, afasta o confuso, harmoniza o estrépito, quer dizer, o som, o que se apresenta tumultuário torna-se uma ordem, coordena os átomos. Quer dizer, esta a tradução de coordena os átomos, nós a respeitamos, porque ela é dada por um tradutor famoso, Evans. Mas ele, outros traduzem como que ele harmoniza todas as luzes, ele une tudo, o universo num todo, quer dizer, harmoniza todas as partes do universo de modo a ordená-las, a coordená-las num todo, quer dizer, ele dá a unidade universal. Ele penetra nas profundidades, ele ilumina o que está obscuro. E quando ele diz a luz eterna, quer dizer, esta luz que ilumina o obscuro, diz ele, esta luz parece eterna. E eu não posso compreender, dizia ele, que ele tenha sido filho de alguma outra coisa, que algum outro tenha sido superior a ele. Ele deve ter sido o princípio, o pai de todas as coisas, como é traduzido, por exemplo, por esses tradutores ingleses, que são traduzidos por, aliás, chinês que traduziu para o inglês, que é John Wu, da Sethwal University, e também por outro chinês, Paul Si, que também se dedicaram à tradução, traduzem assim, como o pai de todas as coisas. Quer dizer, é o Tao, o Logos. Vamos agora ao quinto. Universal não conhece o amor. Passa pelo individual como um vento leve. O perfeito não conhece o amor. Passa pelos indivíduos como os ventos leves. O universo parece-se a um fone. Vazio, mas inexaurível. Vazio, mas inexaurível. Em qualquer preferência. Ele desenvolve-se segundo as leis. Passa pelo individual como um vento leve. Quer dizer, o individual é apenas um meio. Por sua vez, também, o perfeito, ele não conhece o amor. Ele também não pode ter preferências. Ele também não pode, como os ventos leves. Esse um gole, porque parece vazio, mas não se esgota nunca. Está sempre produzindo aquela alternância. Vazio, mas inexaurível. É inexaustível. O homem. Que nada perde do eu, quer dizer, o homem que também é inexaurível de palavras, também é inexaurível de ideias, nem por isso ele nada perde do seu próprio eu. Ele não se esgota nem nas suas ações, ele não se esgota nem nas suas ideias, ele conserva sempre a si mesmo, nada perde nas suas realizações. Ao contrário, se afirma. É isso que ele quer dizer com o seu quinto verso. Quinto poema. Sexto poema. A vitalidade da natureza é imortal. É a mãe misteriosa do mundo. Esta inconcebível mãe é a fonte do universal. Existe até eternamente, e é eternamente criadora. Não necessita, portanto, de impulso. Este é um pequeno poema, também de caráter muito teológico de Lao Tse. Nos diz que a vitalidade da natureza é imortal. Propriamente ele diz que o espírito da fonte, que é a fonte de todas as coisas, que pode ser traduzido por natureza, como mãe, mas também como tal, não morre. Nunca morre, é imortal. Ela é chamada a mãe misteriosa do mundo, a misteriosa, o feminino misterioso, porque é mãe, é fonte, origem das coisas, também é mãe. Esta misteriosa mãe é a fonte, é a porta por onde inicia o caminho de todas as coisas do céu e da terra. Ela é também a raiz de todo o céu e de toda a terra, quer dizer, de todas as coisas do mundo cósmico. Ela existe eternamente, desde todo sempre. E a sua fonte não necessita de esforços, quer dizer, ela atua, ela se exerce, sem o emprego de esforços. Ela é inexaurível. Este é o sentido do sexto poema de Lao Tse. Sétimo poema. O universal é eterno. O universal é eterno porque não existe como indivíduo. E esta é a condição para a eternidade. Assim, o perfeito, ao eclipsar-se, impõe-se. Ao dissipar-se, eterniza-se. Ao libertar-se do egoísmo, individualiza-se. Temos aqui um poema ontológico e ético, parte ontológica e parte ética. Então, os primeiros versos são ontológicos. Vejam, senhores, este universal é eterno. A desses chineses para o inglês é de que o céu permanece longamente e a terra também. Quer dizer, o céu e a terra permanecem para sempre. Eterno é neste sentido, do que permanece longamente. O universal é eterno porque não existe como indivíduo. Ele, segundo os chineses, ele o faz em forma de pergunta. Qual é o segredo dessa durabilidade? Então, a resposta é feita também outra vez por uma pergunta. Por quê? Porque não vivem como indivíduos, por si mesmos, mas sim porque vivem, porque são por um outro poder, que é o tal poder supremo. Daí ele conclui que o perfeito, ao eclipsar-se, impõe. Bom, aliás, esquecemos disso. O não existir como indivíduo, como uma individualidade, é a condição para a eternidade. Então a resposta seria esta. Por que se dá esta durabilidade? É porque o universal, o universo, não vive por si mesmo como um indivíduo. Não vive por si mesmo como um indivíduo. Ele é uma universalidade, ele é uma totalidade. E o universal, o eterno só pode ser um universal, porque o indivíduo tende a desaparecer. Conclui daí que o sábio, ao eclipsar, se impõe. Ao dissipar-se, eterniza-se. Ao libertar-se do egoísmo, chega então, ele chega à individualidade, quer dizer, chega à origem do próprio desejo. Ele, eclipsando-se, ele emerge. Ele, dissipando-se entre todas as coisas, ele eterniza-se, porque se universaliza. Ao libertar-se do egoísmo, ele então chega à origem do desejo, que é a sua própria individualidade. E esses chineses traduzem de outro modo. Nós vamos comentar aqui a tradução chinesa. Eles dizem que eles fazem em forma de pergunta. Não será porque ele, o perfeito, alcança a ausência de si mesmo que ele realiza a si mesmo? Mas a parece-me que este self, que eles traduzem, esse si mesmo, que o perfeito atinge ao abandonar a si mesmo, é idade. Quer dizer, a proporção que o perfeito vai perdendo tudo que o delimita, tudo que o separa, tudo que o torna, ele mesmo, na sua limitação comum, ele então atinge a suprema individualidade de ser o Eden. Essa é a interpretação que podemos fazer. Não que não compreendamos que Lao Tse costume usar essas contradições, mas essas oposições, mas essas oposições de Lao Tse, elas são... são sempre de contrários mediatos, que admitem graus e que, portanto, podem estar presentes no mesmo sujeito. São predicados que podem ser considerados atuais, não são contraditórios. E de maneira que nós, interpretando assim, nós não afirmamos nenhuma contradição. Afirmamos apenas uma contrariedade, porque ao perder, o perfeito, ao perder à sua individualidade, no sentido comum, que o individualiza, que torna ele próprio, ele atinge o ele próprio, o ser ele mesmo, mas ele mesmo como perfeito, isto é, na máxima perfeição, que já é uma superação deste indivíduo, daquele indivíduo, para ser o perfeito na sua numa individualização que seria